me conquistava, dava cela em meu cavalo. Limpava minha história e no chicote dava estalo. Foi tomar a cachaça lá no bar do vaqueiro. Hoje vive me gingando de marido fuleiro. Eu sempre fui vaqueiro, essa é minha tradição. Você que me levou pra dentro do caminhão. Gostou da minha pegada que ser mulher de vaqueiro. Hoje vive me gingando de marido fuleiro. A sua briga sem motivo e você não foi enganado. Mamãe lhe avisou que eu gostava de vaquejado. Me conheceu na farra, no meio de modelo. Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro. A sua briga sem motivo. Olha, mamãe lhe avisou que eu gostava de vaquejada. Me conheceu na farra, no meio de modelo. Avisa a mulherada que gordinha é diferente dos igual. Marcela balança com alma da mãe que o vaqueiro chegou. Olha que barra na cachaça, lá no bar do vaqueiro. Oi, vive me ligando, marido fuleiro. Eu sempre fui vaqueiro, essa é minha tradição. Você que me levou pra dentro do caminhão. Gostou da minha pegada que ser mulher de vaqueiro. Oi, vive me ligando, de marido fuleiro. Faz sua briga sem motivo e você não foi enganado. Mamãe lhe avisou que eu gostava de vaquejada. Me conheceu na farra, com medo de modelo. Avisa a mulherada que o vaqueiro vai. A sua briga é sem motivo, você não foi enganada. Mamãe lhe avisou que eu gostava de vaquejada. Me conheceu na farra, com medo de modelo. Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro. Aí balança com a alma da boi, deixa a boiada passar, que a equipe vaquejada já se apresenta pra ver. Alô, preso militar, raqueiro velho diferente. Alô, Paulo e Ricuca, já se apresenta no pé do curral. Bora, popó, porcino, bora, popó, raqueiro velho diferente. O samba é de boa. Alô, Geraldo Estrela, o homem da vaquejada no meu terramu.